falando é tudo que é pra ser queimado. Do jeito que é pra ser queimado. Só queimado. Tapa nas costas, traíra nem cola no meu rolê. O passado me fez sofrer, já deu pra perceber. Tô afiado pro futuro, não fico na noia em cima do muro. Tenho orgulho, sou quem eu sou. No mundo que eu vivo só morre gente de cor. Cadê meus aliados? Tá tudo trancado no mó veneno. Eu tô correndo desses B.O., não quero ficar só. Minha mente é livre pra raciocinar e buscar o melhor, bem melhor. Desatar o nó do mal, desatar o nó. Eu queimo. Tá queimado do jeito que é pra ser queimado. Tá queimado do jeito que eu queimo. Queimo. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Agora eu vou te dar uma dica. A primeira impressão é que fica. Se livre da zica. Fique longe das armas e das fitas. Dê uma ripa, mantenha a mente limpa. Tem atitude que trinca, tem atitude. A rapa da praça que trinca. Nunca é tarde pra pensar e perceber que o melhor vem de mim, vem de você. Não adianta correr e depois se arrepender. A arte e, a arte e. Tá queimado do jeito que é pra ser queimado. Tá queimado do jeito que eu queimo. Do jeito que eu queimo, queimo. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Tudo que é de mal deixei pra trás, até as ideias de Satanás. Corra atrás do que é melhor pra mim. Meus bagulho agora eu conquisto assim. Na raça, na paz, como eu disse no começo, ao mal nunca mais. Só queimando um trecho do passado que não foi nada bom pra minha vida. Já era aquele papo louco de suicida. Na madruga, bebida não vira. Deus é o que liga, que cura a minha, a sua, a nossa ferida. Arte e, arte e. Só em Deus eu posso confiar. E com ele nada vai me atrapalhar. É por isso que eu vou continuar. Arte e, irmão, pra trincar. Tá queimado do jeito que é pra ser queimado. Tá queimado do jeito que eu queimo. Que eu queimo, queimo. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Vou arrancar e queimar a página ruim do livro da minha vida. Passo maçarico desde o início. Aviso o rico, agora é prejuízo. Perdeu o juízo, tá iludido. Eu cantei, vou cantar pra você acreditar. Se marca, cê já vai tá queimando assim como eu queimo. Passado de dor, gata, o amor. Se livrar das algemas que te impõe. O doutor, sim senhor, não senhor. Não devo, não temo, não vou. O que eu devia já queimou. Os que me complicou. Só digo passar bem conforme for. Quem me trombou no sobe e desce de horror. Ei, pipa pipocou, na levada não moscou. Só queimou um passado. Hey, de terror. Tá queimado do jeito que é pra ser queimado. Tá queimado do jeito que eu queimo. Tá queimado do jeito que é pra ser queimado. Tá queimado do jeito que eu queimo. Queimo. Vou arrancar e queimar. Saca, ah, ah, não é só por Deus. Do jeito que eu queimo, do jeito que eu queimo. Pra ser queimado.